sonhei. Com ela vivi, com ela vivi, e acho que não esquecerei. Olá, olha a Transmontana. Olá, mulher minha paixão. Olá, linda Transmontana. Tu és tão bonita, és linda como ninguém. Em mim acredita, não tenho outro alguém. Amor, vou partir, prometo que vou voltar ao norte e vou vir, para não mais sair. Contigo vou casar. Olá, olha a Transmontana. Olá, mulher minha paixão. Olá, linda Transmontana. We'll be right back.

muy bien por qué se fue. No sé por qué se fue. El amor entre tú y yo, entre tú y yo. Tantas cosas quedan por hacer aquí en mi corazón. Esas noches haciendo el amor, gastando tu piel hasta el amanecer, buscando tu boca para decirte adiós. ¿Por qué me vas? Ya no sé ni lo que siento por amarte. Já cansei de namorar, agora vamos casar e ter um filho.

Et bah, Radio Arc-en-Ciel est partenaire de cet événement. Et je pense même qu'il y aura des billets à vendre ici à, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc on reviendra vers vous à, au moment venu. Donc voilà, on écoute Tony Carrera. Contigo também vai o coração de pai, o coração de pai. Thank you.

momentos de paixão ou o desespero de amor. Se tu estás longe, mas o vento sopra a meu favor. Não me digas adeus, nunca me beijas pela última vez. Não me digas adeus, tu não consegues e já sabes porquê. Do teu juízo, posso ser o teu inferno ou paraíso. Os momentos de paixão, o desespero de amor. Tu estás longe, mas o vento sopra a meu favor. Não me digas adeus, nunca me vejas pela última vez. Não me digas adeus, tu não consegues e já sabes porquê. Não me digas adeus, nunca me beijas pela última vez. Vimos ver. povo português, gente boa e de trabalho, que tem hoje a nossa vez e vai tudo de rimo ao malho. E no norte até à minha beira, o meu coração sofre o dobro, se me deixas a jogar neira. Olhas, cada uma vive em seu canto. Sempre que as vou visitar, dia a dia me vou safando. Elas todas apanhadas por mim, os meus amigos me chamam de craque. Dizem todas, mesmo falando assim, cada uma com seu sotaque. Ei, mo, dá-me deste mão. Ei, mo, dá-me deste aqui. Ei, mo, o Algarve é grande, vejo perdida sem ti. Opa, não me podes deixar e fazes mal se deixares agora. No Alentejo até podemos casar e mas é mato se vais embora. Faço tu com dança, gostam de ver o aborde. Fica comigo nos Açores ou acabo com a minha vez. Se tu soubesse aquilo que eu sou e no norte de a minha beira, o meu coração sofre o dobro se me deixas a jogar neira. Desta mãe, ei, mo, dá-me deste aqui. Ei, mo, o Algarve é grande, vejo perdida sem ti. Opa, não podes deixar e fazes mal se deixares agora. No Alentejo até podemos casar e mas é mato se vais embora. Faço tu com dança, gostam-me ver o aborde. Fica comigo nos Açores ou acabo com a minha vez. Se tu soubesse aquilo que eu sou e no norte até à minha vez, o meu coração sofre o dobro se me deixas a jogar neira. Ei, mo, dá-me deste mão. Ei, mo, dá-me deste aqui. Ei, mo, o Algarve é grande, vejo perdida sem ti. Opa, não podes deixar e fazes mal se deixares agora. No Alentejo até podemos casar e mas é mato se vais embora. Faço tu com dança, gostam ver o aborde. Fica comigo nos Açores ou acabo com a minha vez. Se tu soubesse aquilo que eu sou e no norte de a minha beira, o meu coração sofre o dobro se me deixas a jogar neira. Eu sou solteiro. 18h56 sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, notre émission arrive à sa fin. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure, de 17h à 19h. Donc là, j'ai une petite annonce à passer. Donc voilà, Radio Arc-en-Ciel est à la recherche de 3 animateurs en langue française. Donc,